E o Vasco vai pra luta. O Viola, que entrou bem no jogo, carrega, tenta o lance individual. Olha a chance, Juninho Paulista batendo. Sobrou pra Romário, bateu. Tentou, sobrou para o Romário, sem goleiro, baixinho, não perdoa. Aos 48 do segundo tempo, quarto gol do Vasco, Palmeiras vai para o ataque, 4-3 para o Vasco, Palmeiras tenta, que jogo, olha o cruzamento, onde Ivan faz o corte, bola na linha de fundo, Palmeiras tem escanteio, que decisão, 4 para o Vasco, 3 para o Palmeiras.